Você sabe que você sempre fez falta. Mas ninguém pode esperar tanto. O amor é uma merda e já não existe mais. Eu já sei que você não vai aparecer. Noite foi feita pra dormir. Eu não quero sair e para lugar idiota fazer bosta. Que culpa eu posso ter disso? Que culpa eu posso ter? Numa casa vazia é triste, mas ninguém quer derreter esse gelo. Já fiz muita coisa pensando em te encontrar. Um mundo bosta na minha frente, triste aqui, não em outro lugar. Que culpa eu posso ter disso? Eu acho que eles querem nos separar. Um mundo bosta na minha frente. Se não me dá agora, o que será depois? Posso ter disso? Eu acho que eles querem nos separar. Um mundo bosta na minha frente. Se não me dá agora, o que será depois?